Começa agora aqui no Canal 2, Gira Som. A seguir, não perca Target Brasil. Vida é tão diferente, aquilo que

14 da Madeira e também do continente. Uma princesa mais linda como da nossa gente. Oh, linda portuguesa, vinha de Portugal. Portanto, quanto do mundo, não há mulher igual. 14 da Madeira e também do continente. Não há princesa mais linda como da nossa gente. Vinha de Portugal, dos quatro cantos do mundo, não há mulher igual. Dos Açores, da Madeira e também do continente, uma princesa mais linda como da nossa gente. Oh, linda portuguesa, vinha de Portugal, dos quatro cantos do mundo, não há mulher igual. Dos Açores, da Madeira e também do continente, uma princesa mais linda como da nossa gente. A mãe da criança pode ser inglesa ou até francesa. Debaixo dele se deitou, mas quem será atrevida? Debaixo dele se deitou. Maldita a hora que o patrão descobriu que a magana da patroa com o solteiro dormiu. Maldita a hora que o patrão descobriu que a magana da patroa com o solteiro dormiu. Mas quem será? Mas quem será? Mas quem será a mãe da criança? Eu sei lá, sei lá, eu sei lá, sei lá. Mas quem será? Mas quem será? Mas quem será a mãe da criança? Pode ser africana ou americana. Já tenho

enquanto viver, perdi a esperança, prefiro esquecer. Os anos passaram por mim sem dó, marcaram minha alma tão negra e tão só, que nunca voltasses, eu te perdi. Mas se me chamasses, corria para ti. Se a vida que eu ofereço, aqui onde estou, eu nem me conheço naquilo que sou. Nunca, nunca mais eu quero ver. Quantas vezes desejei não te encontrar ao meu lado passar, com outro sem valor, seja lá como for, não isso nunca. Por favor, não me atormentes. Se é desprezo que sentes, não vês cruelmente quem só sente amor. Perdi a esperança enquanto viver, perdi a esperança, prefiro esquecer. Os anos passaram por mim sem dó, marcaram a alma tão bem e tão só, que nunca voltasses, eu te pedi. Mas se me chamasses, corria para ti. Se a vida que ofereço, aqui onde estou, eu nem me conheço naquilo que sou. Nunca o teu olhar traiçoeiro foi uma vez verdadeiro. Vê lá bem, só tu e mais ninguém consigo acreditar. Talvez por te domar, por isso agora, se outras me querem, não quero. Nem mesmo somente um beijo, porque eu em todas vejo a traição do teu olhar. Por isso agora, se outras me querem, não quero. Mesmo somente um beijo, porque eu em todas vejo a traição do teu olhar.